5426 no transponder, frequência do controle 120-8, aguarde para o cortejamento. Adam 3602. Fala Azul 4071, está com 105 a bordo, 4 horas e 45, apenas Ribeirão Preto para o carro. Confirme a alternativa? Terra Brava com o meu papá. Autoriza táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, chamará a torre em 1 no 8 decimal 95, ajuste no 02. Só pode espera 2295, ajuste 4. 3662, pode? 3662, cortejo. Autorizado Natal, 1370, Tapezulu 10, Pulca Zipa, curva esquerda, 5426 no transponder, 208, tá? 3662, ponte 8. 3662, cortejamento correto, reporte ponto para posicionamento. Passa lá, 3662. Solo, tá? 3252, puxa acionamento na 3. 3858, aguarde para push. Guardando. 851, clear taxi, Juliet, gate 11. Ok, vai a Juliet, gate, Wene, Wene, Azores, 851. Tá 3858, está condicionado após a passagem da aeronave Avianca, sua cauda, coordena equipe de solo, reporte para táxi. Vai coordenar o campo táxi, 3858. Atentando a aeronave da Avianca, está ingressando para o ponto de espera. É o Azul 4071 no ponto de espera, pronto. Azul 4071, mantém o ponto de espera, aguarde a autorização de decolagem. Cadê o 4071? Visual com tráfego nacional. Negativo. 4071, não autorizado a alinhar e mantém cabeceiro no zero. Mantém não no zero, 4071. 5, obrigado, até daqui a pouco. Olá, 5 imediato. Já fechou. É, mantém a guarda pro decol. Tony, muito boa noite. Passarei do 2224. Passarei do 2224, continua a aproximação. Número 2 para pouso, correção. Aguarde pista livre. Gente, aguardando passarei do 2224. No 398, no solo. Aos 44, livre à direita, chame solo no 21 decimal 9. No 398, boa noite, autorizado táxi Alfa, reporte Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette para o 09, boa noite, 398. Um autorizado e colapso, estão no 0 vento, 090 graus no 0 norte. Irregular, 4071. Alfa, reporta na ingressão Juliette. Alfa, reporta na ingressão Juliette, 398. Número 04, boa noite, da identificação. Se se manter o nível de voo 050, autorizado a chegar a mais. Autorizado a ingressão Juliette, portão 09. Autorizado ingresso para 09, igual no 38. Sarido 224, livre pouso, pistão no 0, vento 090 graus, no 09. Gente, livre pouso, rono 0, 2224. 2224, confirmando baixado travado? Afirmativo, baixado travado. 4071, decolado aos 4:06, chame controle 120 decimal 8. 208, gato, boa. Salvador 1, Chanel 6310, ponto de espera, pronto. 6310, visual com a TR-32 da Passaredo, no final. Sim, senhorita. Após a rolagem do mesmo, autorizado a ANR, mantém cabeceira 1-0. Após o Passaredo, ali mantém 1-0, 6310. Sorel, azul 4071, decolado da sua escuta. Azul 4071, contato radar na decolagem, sub mantém o nível de voo 360 após 2000 pés, direto Lida. Após 2000, direto Lida, 04071. Para o táxi stand 3858, 127 a bordo, 4:40, alterno João Pessoa. São 3858 horas de ataque, se até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, chamará a torre em 1118, decimal 95, ajuste no 012, um bom voo, são 3858. Via Índia, 1012, chama 1895, obrigado, bom trabalho. Os 4 no solo, os 47, livre à direita, chame solo 121 no decimal 9. Livre à direita, solo 121 no 9. Solo, boa noite, Passaredo 2224, liberou. Passaredo 2224, boa noite, autorizado táxi Alfa Juliette, remota 14, quando lá tenta sinalizador. Alfa Juliette, remota 14. Salvador 3662, pushback acionamento, ponte 8. São 3662, abaixo para puxa. Não, 3662. São 3662, está condicionado após a passagem do ATR da Passaredo, sua cauta que está taxiando para remoto no 4. Seu cordão é equipe de solo, reporte para táxi. Bem, após o Passaredo que passa a cauta, tem meio para pushback acionamento, cabe ter um nó dela, então 3662. Chame controle 120, decimal 8. 208, né? 310. Controle Salvador, Ocean Air 6310. Ocean Air 6310, contato radar decolagem, sub mantém o nível de voo 350, saída Puca. Puca, ascensão 350-6310. 758, autorizado decolar, pistão 1-0, vento 090 graus, 1-0 nós. Livre decolagem 1-0, 3-8-5-8. Decolado aos 53, chame controle no 20 desse ponto. 208, grato, boa noite, Márcio Zero, chame agora o centro Recife nas frequências 1251, alterna 13395. 1251, alternando 3395, azul 4071, boa noite. Controle, boa, centro 3858, passa 2000 na sua escuta. 3858, contato radar na regulagem, submantenha 370, saída Momo. 370 na Momo, por gentileza coordenar com esse vento, vá direto para o tio. Sim, escute agora. Por gentileza, não, eu estou aguardando. M3, Oxenai M313. VLS, dispara 2000 pés, altimetria em Salvador 1092, informe estabilizado no localizador. 2012, autorizado VLS X-Ray, 1-0, reportagem estabilizado no localizador, o chamado 6312. No 604, dispara 3000 pés, altimetro 1092. 3.012 no 604. Para Caju, formação Tango. 352 no 6, Tango correta, ajuste no 012. Pronto para cópia? Sim. Autorizado Salvador, Aracaju, nível de voo 190, saída é Apuca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, transponder 5432 e o controle Salvador 120, décima 8. 190, Apuca, com Jamo, decola da 10, primeira curva à esquerda. 4, 3, 2, 1, 2, 7, 1, 8. Protegimento correto, depois pronto para pushback acionamento trip 5216. Preparado, 5268563 10. Vou direto a Buco. Direto a Buco, muito grato, 3858. Para o táxi 3662, tem 44 a bordo, 2h40, alternando Maceió. Maceió, 2h40, apenas confirmando PAB 44. 144. Afirmativo, copiado, 144, autorizado táxi via Pátio e Índia, no ponto de espera do pistão 0, com a torre 118, decimal 95, com ajuste 1012, stand 3662, boa viagem. 12, Pátio Índia, no ponto de espera 1895, stand 3662, uma boa noite. Muito obrigado. Localizador, Oxa 3613. 3613. Complexo de aproximação, chama a Torre Salvador em 118, decimal 95. 295, Leão, via Upzulu 10, ex-map, após DCT Lúvito, DCT Barbacena, após DCT Toquim. Nível de voo 360, saída da El, Leda, após Leda Bridge. Decola da pista 10, com a primeira curva direita. Transponder 5436 e o controle Salvador 120 decimal 8. Apenas confirmando a rota, Upzulu 10 após Smap, ok? Eco, Serra, Mike, Alfa, Papá. Pode direto Lúvito, Babacena e Toquim. Estabilizado, 0604. Já tinha um pronto, gol 889, portão 09. 1858, chame o centro Recife agora nas frequências 12545, alternando 2085. 255-2685, boa, obrigado. Dois, um minutinho pra Coca. Gente, obrigado. Puxa, né, 6313, baixado travado, 10. 3, a presença do passageiro. Matheus, provavelmente será lotar, ok? Lotar, obrigado. Quatro, pronto pra cópia? 62, ponto para dar uma zero, pronto. São 3662, mantém ponto de espera, aguarde autorização de decolagem. Mantendo ponto de espera, tá? 3662. Zero, a rota prevista apresentada no plano DCT Lotar, pós DCT Papa Alpha Foxtrot, pós DCT Juliette Zulu Romeo, pós DCT. Só apenas a modificação na saída, vai cumprir o perfil da saída agora Momo, após Momo DCT. Decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda, no perfil da saída Momo. Controle 120 decimal 8 e o transponder 5442. Aprovado 190 para Juazeiro do Norte, na escola da 10 esquerda, na torcida Momo. Momo Lotar, após Papa Alfa Fox, após Guilherme Zulu Romeu, aí voa DCT. 208, controle 5442. Regimento Correio, até pode fazer a pushback, acionamento Passarinho 2224. 2224. Alô. Salve Salvador, boa noite, é o Oxiné 6313. Oxiné 6313, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Oxiné 6313. Confirme o vento para o nome 604. Vento 080 graus 099. O nome 604. Gente, livre pouso na 10, o nome 604. Alfa, antes da Juliette, Oxiné 6313. Autorizado, Juliette, portão 04, 6313. Juliette 04, Oxiné 6313. 2050, autorizado a chegar a mais. No sol, aos 05, livrei direito, chame o sol no 21219. Direito 219, 604. 3662, livre decolagem, pistão no 0, vento 080 graus 089. Livre a linha decolada 190, são 3662. 3662, considere mantenha cabeceira no 0, porte alinhado e pronto. Uma linha e mantém 190, são 3662. Salvador, boa noite, 604, de Francisco. Autorizado, táxi via Alfa, chama a Juliette, vou no 604. Alfa, chama a Juliette, 604. Quando pronto, livre decolar, pistão no 0, vento 080 graus 089. Livre decolagem no 0, no 3662. Nível 3521 no meio, pushback treinamento. Trip 521 no meio, autorizado, chama para o táxi. 21. Capilar 3662, decolado aos 08, chame controle no 20.8. 208. Controle Salvador, TAM 3662. 3662, contato com a decolagem, submantém o nível de voo 370, saída PUCA. Ao 370 na PUCA. Solo Trip 521 no meia, 70 a bordo, autonomia de 3 horas, alterna Salvador para o táxi. Trip 521 no meia, está autorizado o táxi Apache Índia, no ponto de espera, torre 11295, ajustando no 012, fique apenas atento ao ponto que dá gol, parqueando no 08. Trip 521 no meia, autorizado o táxi. E a Pátio Índia, quando espera chamar a torre 18 decimal 95. Gol 9278, LVLS. Autorizado LVLS, gol 9278.